Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master, e este é o 228º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. Ninguém fez E comigo, filho. Caramba. Eu fiquei devendo. Eu não ouvi, caramba. Eu fiquei devendo. Mas tá bom. Realmente eu não recuso fiz. Eu me recuso a fazer E junto com as pessoas. Toma o meu E é separado. Vai, filho, uma régua. E neste episódio 228, eu, dois queridos tripulantes e um excelente convidado, viemos falar das melhores, na nossa opinião, naves espaciais da ficção. Mas você já não fez esse tipo de história antes? Não, eu fiz com naves voadoras, não espaciais. Então, esse aqui é diferente do outro episódio, tá? Então não encha o meu saco. O outro era máquinas voadoras, esse é naves espaciais. É nave uma coisa com outra, apesar que as duas voam. Foda-se. E para falar comigo aqui de coisas de outro planeta, eu trouxe aqui meu alienígena de estimação, seu jumento espacial, Jota Santos. Fala, calanguinho. Aqui é Jota Santos e alerta escuro. Puta que pariu. E para fazer a alegria de todos que amam ouvir o Paranerdia, uma das vozes mais lindas que a gente tem, a pessoa que mais nomes existe na internet, que é Dona Ana Lúcia Letier, Joninha Trekker, Rainha dos Pôneis, Dona da Tardes, Pink Pie. Ai, cacete, não dá. Já vai, Ana. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e espaço, a fronteira final. Estas são as... Opa, peraí, nave errada. Licença. Nave errada não, você é Joaninha Trekker, tá certa. É, em espírito. Dona Ana, seria... Mas eu não vou falar seria... dela hoje. Eu sei que é um absurdo. Então, Dona Ana, eu sei que é um absurdo. Vai falar sim, porque uma das pessoas escolheu naves do Star Trek. Ah, tá. Então tá. Você não vai falar então... diretamente, mas com certeza você vai ter o que falar, minha filha. Oi. O normal, o correto seria o espaço, a fronteira final, diário de bordo, data estelar 3-4 do 3 do 2 do 1. Tá, posso chamar o convidado agora, jumentinho do meu coração? Só se você quiser, meu amor. Tá bom, obrigado, viu? E para colaborar com a gente nesta viagem na maionese espacial que estamos tendo, eu trouxe aqui meu querido Chico do Couto. Fala, Chiquinho. Alô, você de todo mundo que se liga no Paranerdia. Aqui é Chico do Couto, seu idiota com acesso à internet preferido. Eu estou aqui, na verdade, realizando um sonho, né? Que existe dentro do meu peito desde 2010, quando numa leitura de carta do Tosco Chanchada, lá em 2010, eu ouvi uma carta aos podcasts deste meu vizinho, né? Hoje meu vizinho, né? Dizendo, né, a vários podcasts, comunicando sobre a sua querência dos podcasts que gosta muito, né? Que é a célebre carta aberta do senhor Alexandre Nerdmaster, né? E que me trouxe até o Paranelli. Falei, opa, galera de Niterói fazendo podcast, opa, tem que ouvir. E estou aqui desde então, ouvindo Paranerdia desde então, querendo ser convidado, né? Tentando fazer por onde ser convidado, relevante, o minimamente possível. Participei com o meu áudio, né, do comentário sobre o Paranerdia anterior, sobre o filme do Super-Homem, né? O pessoal gostou da minha palavra sobre o filme, né, acerca do Lex Luthor, né? Então estamos aqui, né, realizando um sonho de 15 anos. Então tá bom. Ah, agora eu entendi porque ele aceitava ir na água de moringa. Ah, né? Corno. Falando nisso, tem... Ele tava galgando o degrau, gente... entendeu? Ele foi dos primeiros nos intermediários para depois que Wolf Maia aposentou, a gente tem que galgar de formas diferentes. Uh-huh. Entenda isso como você quiser. Tá bom, vó. Melhor do que lá. Eu fui por uma espécie de nepotismo, né? Porque eu cheguei no Nerdmaster. Mas você foi convidada porque você é meu amor, Ana. Não vem não, tá? Ô Chico, jabá pra coisa tua na internet. Tem? Tem. Eu tenho um blog, né? Que não é tão prolífico, né? Tão notório como o Paranerdia, né? Eu tenho lá o Ócio Leva ao Vício. .blogspot.com, né? Onde eu falo as asneiras que eu percebo do mundo material histórica dialeticamente para transformar esse entretenimento para o público geral, né? Então, cinema, gibi, atualmente mais jogo de papel, né? Que é como eu chamo o RPG, né? E, além de política, é claro que eu gosto muito, né? Então... Linhais, eu sou ouvinte do OcioCast, tá? É mesmo? Então agora a responsabilidade fica maior, né? Porque, né? Porra. É óbvio, né? Agora vamos lá. Então voltaremos daqui a pouquinho para falar sobre as espaçonaves dos nossos corações depois dos recadinhos. Vamos lá. Senhores, senhoritas, ouvinte do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recados, beleza? Informando que por enquanto que o site novo não fica pronto, vocês vão achar o feed do Paranerdia no endereço que está no post: https://archive.org/download/feed-paranerdia-tudo-junto/feed.xml. Essa revisão está em andamento, então esperem que logo mais vai ter notícias, beleza? Você que quer fazer igual ao nosso querido Elias Passos Tenório, mandar um e-mail para a gente, o e-mail tá de boa, é só mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Assim, o Paranerdia tem uma conta no Twitter, porque X é meu ovo, é só dar um pulo em twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, basta você ir pro @paranerdia.com.br dentro da rede ou bluesky.app/profile/paranerdia.com.br. Então, também temos o Facebook, facebook.com/paranerdia, LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia. Uma novidade, o endereço do DeviantArt do Nerdmaster mudou para ser o DeviantArt do Paranerdia. Então, basta você dar um pulo em paranerdia.deviantart.com. Também tem o canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. Veja só que coisa. Lembrando que o Paranerdia no Spotify também já está atualizado, então vá no Spotify, procure o Paranerdia que tá, ó, sensacional. E outra coisa, você quer dar um pulo lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, veja só que coisa da hora, basta dar um pulo em t.me/paranerdia. Agora você que quer se tornar um mecenas, ajudar o Nerdmaster e o Paranerdia a ir mais alto, basta dar a sua contribuição monetária. No PicPay, temos o picpay.me/paranerdia. Temos o apoia-se, o apoia.se/paranerdia. E a chave Pix, que é o e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, onde você pode dar a quantia que você quiser. Beleza? De resto, fiquem aí com o episódio que tá, ó, sensacional. Respeito de espaçonaves da ficção. Vossas senhorias que estão aqui comigo devem saber que as espaçonaves são tão populares na cultura pop, que é de popular, olha o pleonasmo sendo usado da maneira correta, porque ela reúne vários elementos que despertam a nossa imaginação. Por exemplo, ele é um símbolo de exploração. Eles representam a curiosidade humana de ir além, explorar o desconhecido e conquistar novos mundos. Sim. Oh. Novos que mundos. Outra... Conhecer novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem já foi antes. Onde nenhuma Adriana jamais esteve. Né? Nenhuma Ana também. Sim. Nenhum ser humano. Sejamos genéricos. Que outros elementos você poderia nos dizer, OJ? A tecnologia também, né? Elas fascinam pelo design, pelas armas, motores, funcionalidade, que muitas vezes parece mágica, né? Mas são bem plausíveis, porque são, na maioria das vezes, baseadas em tecnologia. Tem uma, inclusive, que estava na pauta, mas acho que ninguém escolheu. Que era coração de ouro, né? Que o motor é de probabilidade infinita. Nossa, e a descrição do motor, do uso do motor de probabilidade, de improbabilidade infinita é incrível, né? É, muito bem. Que eu tinha o poder de deslocar a calcinha da... Da anfitriã da festa em 30 centímetros. Pra esquerda. É. Nossa, que horrível. E tu, dona Ana, me diga outro elemento que... Por que que as naves são tão populares? Bom, nós temos visto várias que são utilizadas como... Como não apenas meio de transporte, né? Mas o meio de exploração. E porque dentro dela temos exploradores, temos seres humanos. E assim, podemos ver aonde as pessoas se encontram, se desencontram, gerando muitas metáforas sociais sobre o que nós temos no nosso mundo. Porque também tem essa, né? Geralmente as naves são coisa do futuro, né? Futuro onde já não existe fome, onde vários assuntos foram resolvidos, ou não, né? Tô lembrando Babylon 5 aqui. Jornada das Estrelas! Mas a gente... A gente não vai ter como fugir muito de Jornada nas Estrelas, né? Porque é justamente um dos maiores expoentes de representação de naves espaciais, né? Quando a gente fala em tecnologia, em ficção e tudo mais, né? Aham. E tu, Chiquinho, que outro elemento você colocaria para a popularidade das espaçonaves? É, a metáfora da, as metáforas sociais, né? Muitas vezes as espaçonaves simbolizam jornadas pessoais ou coletivas, refletindo temas como colonização, imigração, esperança, isolamento, ou até, até sobrevivência, né? Ou refúgio, né, também, imigração, a coisa do refugiado, né, como alguns que a gente vai citar aqui, né, o refúgio também é uma analogia social, né. Battlestar Galáctica mandou um beijo, tá? Arca 2 também. E ele tá falando também sobre a nave do Distrito 9. Também. Que a gente não viu ela no espaço, a gente só viu ela paradona lá, a porra do filme todo. Ah, mas é espacial. É, tem a nave do Missão Alien, né? Na Alien Nation. A gente também não vê ela viajando, a gente só vê o estrago que ela faz quando capote na Terra. Ou também aquela porra daquelas naves filha da puta do Independence Day, né? Ah. A gente não vê viajando no espaço, só na hora de chegar na Terra e fuder com todo mundo. Mas tudo bem, então vamos lá. É, filmes, séries famosas pelas suas espaçonaves. Seu J. Santos já deu um passando na conversa, que a mais famosa qual é, bebê? Star Trek, né, cara? São... Ah, só um título de curiosidade, não porque eu não te amo muito, porque na verdade eu não te amo, mas Star Trek é a puta que te pariu, tá? É Jornada nas Estrelas. Ah, tá. E aí eu vou ser obrigada a ser chata de fazer uma outra ressalva. Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, é o que eles fazem. Porque a nave, aquela que a gente conhece primeiro é a Enterprise. Aquela que a gente conhece depois é a Enterprise A Enterprise D. Bebê, eu te amo, eu te adoro. Calma, segura a nave. Calma, a gente tá falando da franquia. Calma, amor. A gente fala da nave já já. Calma aí, bebê. Aí, cara, tem uma porrada, né? A gente já falou aqui, Dona Ana já deu o papo, que a principal é a Dona Interpressos, né? Na 1701, não fuck A, não fuck B, não fuck C, não fuck porra nenhuma. Né, Dona Ana? A própria. Não fuck... Não fuck A. Não fuck B. Não, com sotaque escocês ainda por cima, para o meu deleite. Né? No Bloody Day, no Bloody Bee, no Bloody Sea. É isso aí. Mas teve várias outras, né? Tem a Roda de Bicicleta do Inferno Cardassiana, né? Que é a Deep Space Nine. Ah, peraí. A gente também tem as naves de... Aves de Rapina, dos Romulanos. Aves de Rapina. Né? As... Nossa, são lindas. Aves de Guerra, Romulanas. É a mais linda. É uma das mais lindas de todas. Sim. Porra, toda raça tem uma nave própria, né? Inclusive, é a maneira voador, de se detectar quem de é o inimigo é pelo design da nave, né? Lembra daquele canole voador destruidor de mundos? O canole voador? O charuto! Tá bom. Tá ali, pau a pau, charuto, canole... Tá certo. Babá. Mas, seu J. Santos, o senhor há de colaborar comigo, que tão icônicas quanto as naves de Jornada nas Estrelas, são as de Guerra nas Estrelas, concordas? Sim, claro. Mesmo que são belos tijolos angulosos, mas são realmente... Porra, você tá falando no caso das Star Destroyers, né? Porque... Não, as grandes. A grande maioria das naves, que não são as principais ali são realmente velhos tijolos, grandes paralelepípedos. Grandes cunhas. Né? Pois é. Mas as clássicas aí que entrou pra cultura pop, tá? Millennium Falcon, que é um belo do hambúrguer com bico, né? As X-Wings, as Y-Wings, as A-Wings, e uma bola de futebol que botaram um laser na ponta, então. Tem muita coisa legal. É ótimo ele chamar a estação espacial mais mortal da história do cinema de bola de futebol que botaram laser na ponta. Parabéns. Tipo assim, o pessoal tava com um monte de layout pra aprovar a porcaria da estação espacial, que iria destruir a porra toda. Que ia ser a grande coisa. Eu falei assim, beleza, tenho aqui isso aqui, com não sei quantos compartimentos, tantos parsecs de tal. É, tá bom. Faça uma coisa assim, eu quero uma. Aí rabiscou no quadro. Uma bola com laser. Porra. Não, pior que agora ele me tocou uma coisa que acho que é a única nave dentro de Star Wars que tem um design de nave. Era aquele. Aquela nave dos Naboo, lembra? É, depende do que você considerar como design de nave, porque tecnicamente qualquer coisa no espaço voando é uma nave, né? Olha, eu discordo. Aerodinâmico, né? Uma coisa que lembra um pouco. Ok. Em Guerra nas Estrelas, o encoraçado imperial, ele tem o desenho de um encoraçado. Ele faz jus ao desenho de um encoraçado. Entendeu? Tá. Ele me lembra, na verdade, oi, não oi, é oi, um encoraçado. Galera, não vamos queimar. Essa é só a menção honrosa. Porque não vai ter menção à Guerra nas Estrelas, à nave de Guerra nas Estrelas, porque a pessoa que escolher a nave de Guerra nas Estrelas faltou a chamada hoje. Então, continue discutindo de Guerra nas Estrelas. Eu só corrigir a minha fala, que eu falei encoraçado. Encoraçado não é o caso. É o contra-torpedeiro estelar imperial de Guerra nas Estrelas. Contra-torpedeiro? Bruno de Star Destroyer. Nome gigante do canso. Gigante. Além do mais, a gente sabe que o único encouraçado espacial que existe se chama Yamaha. Exatamente. Opa! Epa! Sossega, mulher! Mulher! Fica queimando a toca! Mulher! Eu nem comecei a cantar música. Mulher, não faça isso, mulher. Mas Chiquinho, diga lá. Já que você falou recentemente a respeito de refúgio, sim. Que achas tu de Battlestar Galactica? Olha, eu não conheço nada de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Né? Eu só sei o que o pessoal fala, né, nas resenhas e tal, que é uma série tão icônica por suas naves que a própria série leva o nome da nave principal, Battlestar, que é encoraçado, tá? Exemplo, a própria Galáctica, os Vipers, Cylon Riders e etc. Cara, eu te recomendo, Chico, se tu nunca viu, corre atrás de procurar pra ver Galáctica, cara, que é uma série muito boa. Religião eu não gosto muito, não me pega. Ah, Evangelho também tem religião e a gente ri do mesmo jeito. Ah, mas aí é japonês vendo o cristianismo, aí vale. Aí vale pra caralho a beça. Eu vou fazer uma seguinte ressalva. Se você for falar da Battlestar Galactica de 1980, religião é... Dizem que existe, tá? Mas ela realmente não tem grande relevância. Agora... Ah, no remake teve. O remake... Não é só religião, né? É questões de moral, de ética. De se vale a pena destruir o mundo por causa de uma mulher vestida em vermelho. É muita coisa. Chico, vai atrás, cara. Vale a pena. A mulher vestida de vermelho... merece uma visita. Vale a pena. Mas, dona Ana, já que a senhora se manifestou neste aparte maravilhoso, o que é que você acha das naves espaciais da distinta concorrência? Cara, eu nunca me liguei muito nas naves, não. Talvez porque eu pegasse tanto as histórias de super-heróis, né? Mas isso não quer dizer que eles não tenham as suas... as suas gracinhas, né? E não, gente, o avião da Mulher Maravilha não vai pro espaço, então ela não entra na conta. Não, o avião da Mulher Maravilha... Apesar de que no Super Amigos o avião da Mulher Maravilha foi assim, sim, tá? Principalmente na fase Dark Side. Então, pra não dizer que não... Afinal de contas, o Dark Side tá vindo, foge Mulher Maravilha, foge com o Superman. Então, pra não dizer que não tem nada pra se lembrar de naves dentro da distinta concorrência... A gente pode mencionar a nave caveira do Brainiac. Caralho, aquela nave é linda. É feia, mas é tão feia que fica bonita. E era cara pra caralho, hein? A gente tem também o modelo dela. Não, pô, o bonequinho do Super Amigo, você mexia, apertava as perninhas, juntava os tornozelos e ele mexia o bracinho. Aquela série de brinquedos tinha a nave crânio do Brainiac. Na verdade, tinha a nave caralho. Porra, eu vi na mescla uma vez. Porra, não duvido nada. Só a gente consumo. Então, só pra encerrar, além da caveirona do Brainiac, a gente pode pensar nas Javelins da Liga da Justiça e a Supernave. Gente, com esse nome, de quem será que é essa nave? A Supernave. Cara, vamos falar um pouquinho da Supernave, que ela não tá no hall ali que a gente vai falar depois. Cara, a ideia da galera do desenho do Super Amigos de pegar o foguetinho que o Super-Homem veio pra Terra e transformar na Supernave, porque o Super-Homem não conseguia viajar no espaço sozinho, o que, vamos, venhamos e convenhamos, não deixa de ser verdade, depende do roteirista. Sim. Né? Mas, porra, a nave com bracinho extensível pra frente, tipo robobo. Cara, era muito cringe, cara. Era muita vergonha alheia. Puta que pariu. É a animação daquela águia careca com o bracinho mexendo, disparando um fuzil e gritando América Fuck Yeah, que o pessoal faz na internet. Nossa. Sabe? Com certeza. Majota! Querido amigo, oi, calanguinho do meu coração, a Casa das Ideias também tinha as suas naves, concorda? Tinha sim. Tinha Milano, né, dos Guardiões, que ficou famoso nos filmes do Guardiões, com aquele... que é realmente o conceito do nave espacial, que parecia realmente ser muito pequena para comportar uma equipe daquele tamanho, né? Só pelo desenho, que ela era com aquela pintura laranja, e eu gosto muito de cores quentes, então eu gostava pra caralho. Pensa da seguinte maneira, querido. Por dentro, se você usasse uma luz negra, pareceria uma pintura de pó. Ai, que nojo, velho. Que horrível. Que horrível. E tem, cara, que lembrar que o Rocket Raccoon é pequenininho, não ocupa muito espaço. Em compensação, o Drax e o Groot ocupam a nave toda, né? Mas pelo menos o ar é respirável na nave, né? Tem fotossíntese ali dentro. Fotossíntese. É, tá bom, obrigado. Mas assim, a melhor de todas ali, da Marvel, assim, mais icônica, somente pra gente que é um pouquinho menos novo, né, é a nave do Galactus, né, a TAR, que era um tubo, né, uma nave tubular cheia de parangolé saindo da porcaria. Cara, da nave. Isso vai depender do roteirista e do desenhista. Na fase do Jack Kirby, a porra da TAR 2... é o planeta original do Galactus. Do Galactus. Então a nave dele é o planeta 2, né? O Taa 2. Era uma porra de uma geringonça de formas geométricas misturadas com cubos e bolas, esferas e tubos e o caralho. Saca aquelas pinturas de escada impossível? Era a nave do Galactus, cara. Puta que pariu. Tá no grupo. Né? Ah lá, o Jota já trouxe uma porrada de imagens da TAR. Muito bem. Cara, é assim, é uma coisa pra você falar assim, cara, esse cara é incompreensível. Em qual desses cômodos ele mora mesmo? Em todos. É que nem na tarde, tem todos os cômodos ao mesmo tempo. Agora, uma nave, que é sim uma nave, e é espacial, e às vezes a pessoa não dá conta disso, é o trono do Thanos. Pois é, cara. Foi uma referência que eu fiquei voando, literalmente. Tadã. Tem, inclusive, quadrinhos como o que eu amo de paixão, que é Thanos em Busca de Poder, que ele usa o trono, inclusive, para passar de uma dimensão para outra, porque ele teve que ir atrás do in-betweener, o intermediário, no nexo das realidades. Cara, é muito foda essa história. Ah, tá bom. Então falamos sobre seriados e franquias famosas que têm naves icônicas. Vamos agora falar sobre as naves propriamente ditas, né? Cada um de nós escolheu duas Algumas escolhas foram muito óbvias, né? Né? Eu vou, não, né? Eu vou falar nada, que tem umas escolhas aqui que puta que pariu, é um óbvio demais, né? Então vamos começar com o seu Jota Santos. Por favor, nos traga sua primeira escolha, bebê. Pronto, eu vou trazer para vocês primeiro a descrição, né? Que essa é uma nave espacial usada por uma equipe de entregadores e cientistas que viajam pela galáxia para entregar pacotes. A forma é icônica e os detalhes são replicados em vários produtos. Ela é uma nave em formato de submarino, sei lá, verde com uma linha vermelha em volta. É a nave espacial de entregas da Planet Express de Futurama. He should have used Planet Express. When those other companies aren't brave or foolhardy enough to go, trust Planet Express for reliable on-time delivery. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Aí Jorge bota o tema da abertura. É, tira ele cantando essa porcaria e coloca o áudio, né? Cala a boca, desgraça. Ele vai ganhar um não só por causa disso. Bom, cara, o que falar de Futurama além de puta que pariu, graças a Deus que essa merda existe? Cara, é foda. Cara, a nave, ela já foi usada pra tanta merda, parceiro. Ela, e tem, tipo assim, ali dentro tem coisa pra caralho. E a porcaria dos suportes da nave não faz sentido. Porque a parte, os pezinhos traseiros da nave são dois pezinhos de robô. E a parte da frente é uma rampa rígida. Que aquela porra, quando pousa, deveria quebrar tudo por dentro. Filho, desgraça. Você queria que uma nave de um desenho sarcástico feito por Matt Groening, o criador de Simpsons, fizesse sentido? Pedi muito, né? Né? E tu, Donana, que achas tu de Futurama? E mais especificamente da Planet Express? Eu sei que eu vou me bater. Mas você nunca viu. Não, eu vi Futurama, mas eu nunca fui com a cara da série. Não desceu. Não gosto. Fazer o quê? Tá bom. Ué, você tem direito de ter a sua opinião? Uai. E tu, Chico, curtes Futurama? Rapaz, eu curto Futurama, mas eu não acho que a Planet Express seja uma coisa assim destacável, né? Mas eu acho mais relevante os diálogos super vergonhosos, né, que saem da boca do Bender, né? Eu acho que são muito mais divertidos e notórios do que a nave em si. A Planet Express ela poderia muito bem ter sido limada, porque qualquer coisa poderia ser feita no lugar de uma nave de transporte. Só que ela é, né, literalmente um veículo que transporta a equipe para situações e transporta ideias também, porra. Uma puta de uma nave, porra, que não precisava estar ali, mas ela faz parte da equipe. Ela tem módulos de... Ela se torna submarina, porra. Ela tem cabo, cara. Ela tem referência na cultura pop, que ela tem cabos de especiais feitos de diamante, né? Aí, liga de carbono. Então, parceiro, tem muita coisa aí na cultura pop que veio adaptado, veio de ideias aí dos desenhos animados aí, Futurama. Muito bem. Então tá. Donana, minha querida pônei, traga-nos sua primeira nave espacial. Muita gente vai ficar sem entender esta referência, mas a verdade é que a minha primeira nave é da série Espaço 1999 e eu estou falando dela, a Lua. Oi? Não. Porque, olha, gente, é o seguinte, a premissa da série é de que os humanos, em 1999, já colonizaram a Lua, eles têm uma... Não, peraí, Ana. Uma base... Não. Não, peraí, Ana, você tem que lembrar que é no longínquo ano futuro de 1999. Sim, que essa série foi produzida, foi ao ar ali em 75, 76, tá? Então, no longínquo ano de 1999... A Lua não só é habitada, como ela tem uma base permanente de pesquisas, a base Alpha, né? E o lado oscuro da Lua tá cheio de rejeitos nucleares. Foi assim que resolveu-se o problema da energia nuclear na Terra. Mandando lixo todo pra Lua, tá? Alguma coisa dá errado, porque tem que ter premissa. E aquela bodega explode. E em vez da Lua vir na direção da Terra, o que seria a coisa lógica de se pensar, já que é do lado oculto, né? Explode essa tranqueira, era pra Lua vir pra perto? Não. Ela é jogada para o espaço sideral. Então ela, de certa forma, se transforma numa nave, levando todos os 300 e poucos habitantes da estação com ela. E, além da base, a gente tinha uma nave de transporte, uma nave de pesquisa, que é a Águia 1, né? Cruzador Eagle, que fica meio assim deslocado, né? Agora ele vai viajar de onde para onde? Ah, vai viajar da Lua para lugares estranhos e bizarros que a Lua consegue encontrar no seu caminho, porque, é, gente, acredite se quiser, a Lua faz um desvio, sai do sistema solar, imagine a velocidade, nuba velocidade, ela cai num buraco negro, ela vai parar lá no escafundó do universo, e, não, gente, não... Qualquer semelhança com Perdido no Espaço é mera coincidência. Eu tô vendo as imagens aqui. O cockpit da nave, assim, pelo lado de fora, parece uma cabeça de um zigoto, velho. Coisa horrível. Uma coisa engraçada sobre essa Cruzador Eagle, teve uma imagem que rolou no Hub Cultural do Paranerd, nosso grupo do Telegram. Vocês todos são muito bem-vindos a participar, inclusive, t.me/paranerd. Que mostrou naves icônicas. Foi, inclusive, o pé, vamos dizer, o pontapé inicial para a gravação desse episódio. Aí eu reconheci todas, né? Tá lá, Enterprise, a TARDIS, ele é a Viper do Galáctico. Mas tinha uma no meio ali, que uma porra redondinha, cabeça de zigoto e o caramba. Que porra é essa? Só eu reconheci, né? Quem nesta conversa poderia saber que ela é a Cruzador Eagle do espaço 1999, se não a rainha dos pôneis, Dona Ana Lúcia Letier. Uma salva de palmas para ela, que ela merece, Jorge. Gente, eu consigo entender, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento. Na época que ela passou ali, aqui no Brasil, acho que ela chegou por volta de 76, 77, tá? Era uma época que o Brasil não tinha um esquema onde a TV central, digamos, a Globo, ela tinha um monte de afiliadas e as afiliadas tinham liberdade para passar muita programação própria. Elas tinham horário das novelas, o horário do Jornal Nacional, né? O programa de jornal que tinha, acho que por volta do meio-dia. Algumas coisas eram fixas na programação. E o resto... os canais enfiavam programação local, programação que eles compravam separado. Tá? E é por isso que eu assisti séries inglesas, eu assisti Os Seres do Amanhã, eu assisti Espaço 1999, se bem que a Espaço 1999 foi exibida na Tupi, tá? Não foi na Globo, mas eu usei a Globo como exemplo. Então, eles conseguiam ter uma liberdade de ter uma programação que, de repente, só passava ali naquela região. E até onde eu sei, Espaço 1999 passou no Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Algumas emissoras em São Paulo deviam pegar, mas também não se espalhou muito pelo país todo. Muito bem, então. Chikovski, opa. Chico do Couto, Chiquinho, meu querido amigo, traga-nos uma nave, faz favor. Cara, e lá para depois de 2030, né? Neste filme, que lá fora é homônimo ao nome da nave em si, né, foi criada a Horizonte de Eventos, do aqui no Brasil chamado filme O Enigma do Horizonte, né, que foda para que consiste caralho, em ponto. Que, né, a Horizonte de Eventos é uma nave espacial que distorce o espaço-tempo para ela criar um buraco de minhoca e sair em outro ponto da galáxia, né? O princípio dela é a mesma. E vocês devem tem nesse filme aquela cena clichê de explicação de buraco de minhoca, onde o cara traça dois pontos no papel e fala assim, qual a menor distância entre dois pontos? Aí o cara fala, uma reta, outra, uma reta, todo mundo. Aí o cara vai, pega, cola as pontas da folha e fura com uma caneta os dois pontos traçados. Então, basicamente, essa cena clichê se permeia por todo o cinema, né? Usando essa ceninha para explicar buraco de minhoca. Então, o que aconteceu? O lance foi o seguinte, lá por volta de 2030, na cronologia deste filme de 97, a Horizonte de Eventos começou a ser projetada e construída por um cientista chamado Dr. William Weir, né? E era uma nave capaz de viajar mais rápido que a luz usando buraco negro artificial para abrir um portal de uma parte do universo para outra. A sua viagem inaugural foi em 2040, né? E a nave sumiu. Tipo, entrou no buraco de minhoca, não voltou mais a comunicar, né? O pessoal falou, ah, perdemos, deu merda, né? Entrou no buraco de minhoca, foi pra casa do caralho, né? Foda-se. O que aconteceu foi que, do nadão, em 2047, ela retornou ao sistema solar ao redor da órbita de Netuno. Aí, galera, né? As entidades e tal, ah, vamos lá em Netuno ver o que pegou com a Horizonte de Eventos. E, meu irmão, o lance é que foi com um cientista, né? O próprio Dr. Weir, né? E começou a explorar a nave e tal, não sei o quê. No decorrer do filme, a gente descobre que a porra da nave, né, foi na dimensão do BDSM, ditadura militar empresarial, e voltou. Então, né, aquela coisa, qual é o nome daqueles caras do cabeça de prego? Hellraiser? Isso! É a cruza de ditadura militar empresarial de 64 com BDSM e Hellraiser. Ela foi para a dimensão desse amálgama maldito e voltou para trazer mais gente, né? E nesse processo do filme... Cenobita milico BDSM. Então... Então, meu irmão, o que aconteceu foi que o motor da Horizonte de Eventos criou não um buraco de minhoca para atravessar a galáxia, mas ele acabou entrando na dimensão do descaralhamento da jambrolhada geral, né? Cara, Chico, uma coisa que eu preciso falar. O design da Horizonte de Eventos é um dos designs mais incríveis e mais malucos não é, cara, que eu vi numa nave na minha vida. Porque quem nunca viu vai ter um... Eu tô com essa mania agora de botar imagem toda hora aqui, né? Então vai ter a imagem da Horizonte de Eventos também no post. Vai lá, dá um clique, dá um link no post lá. Cara, se vocês não estão percebendo... O motor é isso que tá ali do lado direito, lá em cima, que parece um aviãozinho. É só o motor. E o compartimento, vamos dizer, dos passageiros, é esse trambolho que tá ali na frente. Aí tem essa ponte no meio. Aí eu falei, caralho, pra quê? Aí fez sentido quando eu assisti o filme. Que a porra do motor é tão forte que se ele fosse colado na porra da nave, explodia. Exatamente, tem que ter uma distância grande. A máquina é gigantesca. Você compara com a máquina, porque pô, foi uma equipe boa para a abordagem da Horizonte Eventos. Só que a comparação da nave de busca e apreensão, ela é ínfimo perto da Horizonte de Eventos. A Horizonte de Eventos é uma nave gigante, meu. Em comparação. E, meu irmão, imagina, é como se você fosse pegar uma nave, né, em que o motor fica em Niterói e a ponte de comando fica em Madureira. No Rio de Janeiro, Madureira. Ponte Rio-Niterói no meio. Pra dar uma entendeu? Dimensão exata de espaço, fica na puta que pariu. É tipo Niterói, uma ponte. Niterói Madureira, né? Nem em centro do Rio, não. É Madureira, lá embaixo. E cara, você vê, parece. Você olhando assim os cornos da Horizonte de Eventos, né? Parece um aqueles desenhos de trem brutalista, sabe? Cara, parece uma Kombi. Isso, é nesse naipe aí. Uma Kombi high-tech rebocando um avião, né? Isso! É horrível, que linda! Caralho, é muito feia, mas é muito linda. Outra também que é muito feia, mas então, é muito cara. Essas porra dessas naves espaciais, elas tendem a ser bizarras e bizonhas, mas a gente quer. Nossa, esse muito filme bem. Eu assisti há tanto tempo que eu não lembro nada. E o pior de tudo, Ana, é filme de terror. É filme de terror. É um dos poucos tempos em que eu assisti filme de terror. E é um bom filme de terror. Por isso que eu não lembro, bloqueou. Eu assisti num Corujão da Vida, né? Ah, isso é Corujão. Corujão, soft porn. Não, eu vi num Corujão e, porra, eu tava com a insônia fudida e fiquei cagado com a porra do filme. Só o que me acalentou, mas eu não sou um cara muito, né, de ver filme de terror, né, de noite, né? Eu vejo de tarde na segurança do vespertina, né? Que se for de noite eu me cago todo, né? Tá bom, vamos lá. Para minha primeira escolha de nave, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o spoiler que Dona Ana soltou no começo da abertura, que é o encouraçado espacial Ushu Senkan Yamato de Patrulha Estelar. Yamato. Vai estar nos links relacionados o vídeo da música cantada óbvio, a original, né, porra? Tomar no cu. Teve versão brasileira essa porra? Não, não teve a versão em inglês só. Ah, Star Blazer, foda-se. Ó, eu quero deixar bem claro uma coisa. Foda-se o Star Blazer. Mas... Patrulha Estelar não é Star Mas Blazer. Mas você sabe por que, que mudou, tá? O nome, né? Igual como... O Macross não é Robotech, tá? Já vou dar um pulinho num que não vai ser falado, mas tava na lista. Macross não é Robotech. Patrulha Estelar não é Star Blazers, tá? Mas você sabe por que mudou de nome, né? Por quê? Ué, porque o encouraçado Yamato existiu... Sim, né? Sim, a nave existiu de verdade. Ele só não é, ele só virou estelar. Só virou estelar. Sim. E, porra, você não ia querer que o público estadunidense que teve em guerra com o Japão ficasse botando na TV para a criança ver uma ode ao Japão da Segunda Guerra Mundial, que lembremos sempre que foi. Cometeu as maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Para você que não conhece o tema, recomendo fortemente o Hora Boa número 5, O Lado Esquecido dos Experimentos da Segunda Guerra. Né? Recomendo fortemente para você ouvir esse episódio, para você entender mais ou menos o quão cruel era o Japão, né, imperialista do eixo. Japão nunca perdeu. Só que uma coisa, Chico, peraí, né? peraí, Ana, eu já vou te dar a palavra, só um minuto. Só uma coisa, Chico, o problema não é só a troca de nome, bebê. É que no tal como eles fizeram com o Macross, a galera nos Estados Unidos retalhou a porra do Patrulha Estelar. Que ele tinha 3 temporadas. Sim, que a gente viu aqui na manchete. Uma porra de uma temporada escrota e mal explicada no sentido. Que a gente viu aqui na manchete. Como no Macross, né? Eles pegaram Macross, Mozaida e Caeta, que eram 3 histórias diferentes de naves espaciais e transformaram na porra do Robotech. Merda. Sim. Entendeu? Calma, Dona, chefe, que não tinha piora opinião, quando eles resolveram fazer Power Rangers. Piora, piora. É, né? Podia ser pior, podia ser o Saban, né? Dona Ana, sua opinião, faz favor. Olha, o conceito da Yamato de se pegar um encouraçado que havia sido afundado, que estava no fundo do oceano, e já que os oceanos secaram, né, e ele está visível de novo, vamos dar umas garibadas nele e transformar ele numa nave espacial. Isso é Pimp My Ride! Isso é lata velha. Vou fazer um lata velha Pimp My Navy, né? Pimp My Navy. É muito insano, é muito insano. E eu, criança / adolescente, assisti e eu não conhecia nada sobre a história do Japão, sobre o que eles fizeram, deixaram de se fazer. Eu só podia olhar o que eu estava vendo, e o que eu estava vendo era da hora. Você tinha uma tripulação comprometida com a sua causa, que no caso era salvar o planeta Terra, e por que não, né? Só não é só um esquema de Vingadores salvando a Terra, a gente tem o Japão para isso também, né? Eles têm anos trabalhando contra o Godzilla e depois a favor do Godzilla. Eles têm alguma noção do que fazer. E, Dona Ana, tu tá aqui para não me deixar mentir sozinho? É. Que as cenas que a galera mais esperava no episódio inteiro é quando esta porra desta nave cuspia um Kamehameha do tamanho da puta que o pariu. O bichinho demorava para carregar, mas quando soltava a bomba... Era meio episódio pra carregar a arma e 10 segundos pra ver um disparo que destruía tudo, caralho. Ainda estamos na vantagem, porque se pensar em séries japonesas, né? Tipo Sanseiya, o próprio Goku, que demorava 3 episódios pra lançar os seus Kamehameha. Mas filha, nada demorava mais. Que o Hadouken do Victory. Em anime, nada demorava mais, obrigado Chico, do que o Hadouken do Ryu no Street Fighter Victory. Era meia hora fazendo o braço. Depois de ver Street Fighter Victory, eu fui pra praia pra treinar com o Hadouken. Tá bom, Chico, chega. Obrigado, te amo. Eu tenho duas coisas assim, olhando visualmente, que eu não vi Yamato, claro. Boa. Mas olhando pra estrutura do desenho aqui, eu lembro duas coisas que, assim, de pronto. Primeiro, referência a Futurama, entendeu? O layout da nave do Futurama, com certeza, foi baseado no Yamato, até algumas de suas funcionalidades sim, também. Sim, tem referência do Yamato, sim, tem. Tem. E uma outra que eu acho que vai ser bem mais bizonha da minha parte, que é que, eu olho pro Yamato, eu lembro da porra do Voltron, velho. Não tem como tirar da minha cabeça que eles não se inspiraram nessa porra aqui. Um ou outro foi inspirado aí. Faço um pouquinho amizade, mas sim. Sim. Principalmente usando as tomadas de câmera de sair de dentro das engrenagens, aquelas porra toda ali. Cara, é bem parecido com a estética Voltron, velho. Sim. Bom, Dona Ana, faz favor, sua segunda nave. Vão fingir que ninguém vai saber qual é a nave que a Ana vai escolher agora. Qual seria a nave da Ana? Qual será? Nossa, que surpresa! Não! Depois de eu jogar a lua na história, de forma inesperada, agora vem uma nave que... Jura? Que é mais do que uma nave, né? Ela é o tempo e espaço, tudo junto, tudo agora. Por que não? Estamos falando dela, a personagem Michelle principal da série Doctor Who, né? A TARDIS. Porque todo mundo sabe que ela sequestrou o Doutor porque ela estava querendo dar uns rolê pelo universo. E ele estava fazendo. É isso aí. Né? Foi o que ela e disse. E acredite se quiser, essa filha... Não, e acredite se quiser, essa filha da puta tem mente própria. Cara, é literalmente Time and Relative Dimension in Space? É TARDIS é um anagrama. Time and Space in Relative Dimensions. TARDIS. Ela... É quase, né? É. Dimension no final. Não, você sabe por quê? Ela é de Dimensions. Não só porque é de vez em quando ela dá umas arrastadas aí em universos paralelos, o que ela prefere evitar, porque isso costuma dar mal, né? Porque dói. Dá dor de barriga nela. Dá dor de barriga nela, ela fica com indigestão. Nossa. Mas é, o lance das dimensões tem mais a ver com ela por dentro. Porque a piada principal da TARDIS é que ela é maior por dentro do que por fora. E quando eu digo maior, eu quero dizer muito maior. A gente está acostumado a ver a série, ver assim, aquele cubículo que seria o mais ou menos espaçoso, mais ou menos cheio de tranqueira. Depende da versão da TARDIS, depende da versão do Doctor, né? Tem umas que podia ser a série Acumuladores, como a TARDIS do nono e do décimo Doctor. E tem aquela TARDIS clean, bonitona, gostosa de andar, do 15º Doctor, né? As cores são light, é tudo legal, tudo good vibe. Todas essas cabines existem ao mesmo tempo, o tempo todo, em partes diferentes da tarde. Sim, porque ela tem muito... Sim, mas uma dimensões. Coisa você e sempre pode contar com... E tem a piscina do lado da biblioteca. Ô, dona Ana, uma coisa você sempre pode contar com a TARDIS, o console mais complexo e maluco da história da TV mundial. E é extremamente oficial, tá? A gente precisa deixar isso muito claro, que o doutor não sabe como pilotar ela. Ele só finge. Ele sempre anda com o freio de mão puxado. É, ela faz aquele barulhinho lá. Palavras da River Song. Porque tá com o freio de mão puxado. E pra todo mundo não me xingar, os Ruvians da conversa não me xingarem, TARDIS, Time and Relative Dimensions in Space. Ou seja, tempo e dimensões relativas no espaço. Obrigado. Então, tem que coisa mais legal do que um objeto que não só... Uma nave que pode só te levar... Ela, gente, ela te leva daqui... Para Brasília, de Brasília para França, da França para Orion, de Orion, não. Ela pode te levar para a galáxia de Andrômeda, mas há 1 bilhão de anos atrás. Sim, e o que é melhor, você pode ir na Brasília quando ela foi fundada. Você pode ver a fundação de Brasília no café da manhã, depois à tarde você vê a Revolução e Francesa. E dá uma porrada no Juscelino. Né? Ou seja, volta, você pode ir hoje para Brasília. Em 1939, dá uns socos em nazistas, porque isso é saudável. E mata o bebê Hitler. Quando... O pior se que for a gente pra quando Brasília rola. Foi afundada... Não rola, eu vi que não rola. Foi, o Jota? Se for para ir para Brasília quando ela foi afundada, é hoje, né? O pessoal tá afundando Brasília. Né? Eu ainda pergunto. Chiquinho, opa. Tu curtes Doctor Who? Rapaz, eu em 2014, influenciado pelo Paranerd, eu fui ver um episódio. Olha que filho da puta, ih, meu véio. Deus, ficou chocado. Não, eu acabei de ver... Assim, tudo bem. A marca do Paranerd foi baseado nos corredores de 2001, Odisseia no Espaço. Beleza. Só que a porcaria do cockpit da TARDIS também é um hexágono. Dã! Mas ela tem as coisas redondas. Por que que tu mas acha que o símbolo do Paranerd é assim? Por causa de 2001. Também! E por que que você acha que a cor é essa? Por causa da... Ah, caralho! Dã! Nossa, alguém acabou de cair da... Caralho, que ele até hoje não tinha percebido que o símbolo do Paranerd é o azul TARDIS. Porra! E detalhe, mas, Chico, que é uma cor oficial, hein? É uma cor Pantone. Por favor, oficial. Combine. Continue, Chico, por favor. Antes TARDIS do que nunca, né? Tudo hoje. Mas enfim, eu vi e eu achei muito ruim. Então eu nunca mais assisti... Doutor Ken. Só por curiosidade, claro. Chico, qual foi o episódio que você viu? Olha... Foi uma experiência tão ruim que eu não faço a menor ideia de qual episódio foi. Por favor, não lave sabe dizer sua nem quem boca era o doctor, com sabão. Né? Não sei. Não sei dizer. Tinha tá cabelo bom, ou não tá tinha bom. Cabelo? Eu não sei dizer pra você. Eu acho, tenho pra mim, que foi uma das versões novas, e foi na TV Cultura. Ah, deve ter sido o Eccleston. Deve ter sido o nome. Tinha uns homens. Não, tem uns episódios. Não, Renato, tu tem que concordar comigo. Tem uns episódios do nono que é intragável, cara. Cara, eu só vejo alguns problemas no primeiro episódio, sinceramente. Eu canso de falar, eu sobrevivi àquelas pedras de papelão, aquela de Star Trek. Eu sobrevivi ao zíper visível nos Tokusatsu dos anos 70. Tá? Eu tenho, talvez, sei lá, uma paciência muito grande, um coração muito grande para séries de ficção científica de baixo orçamento. E lembrem-se, gente, pelo amor de Deus, a Doctor Who é uma série produzida pela BBC, que é tipo a TV Cultura da Inglaterra. Sim, tá? É baixo orçamento. Seja, quando você pensar em Doctor Who, pensa em efeitos especiais feitos com papel celofane, uma caneta tinteiro e talvez uma pena de uma ave desconhecida. E isso vai acabar virando um alienígena. Quando você vê os efeitos do Doctor Who, pensa em trapalhões. Tá. E isso só melhorou, talvez, nas duas últimas temporadas, porque a BBC conseguiu um arranjo lá com um certo canal que tem como propriedade um rato de orelhas redondas. E eles falam assim, ó, a gente vai dar um aportezinho de dinheiro, mas é pouca coisa para fazer a distribuição. Porque de verdade, detalhe, Doctor Who não é produzido sequer atualmente pela BBC de Londres, mas ela é pela BBC do País de Gales. Então é como se ela fosse produzida pela TV Cultura, a afiliada de Ribeirão Preto. Eu não duvido que a cabine que eles utilizam foi comprada no leilão, talvez, não? Olha. Nada, foi montada com ripa de caixa de sapato mesmo. Tá bom, vamos lá. Seguindo. Chikovski, meu louro, lindo, maravilhoso, bigodudo. Boa. Traga-nos sua segunda nave, faz favor. Bom, a minha segunda escolha, né, é o módulo de fuga kryptoniano de Superman 1978, que, para quem não lembra, é a imagem que o Chico tá usando aqui. Exatamente. Na gravação que tá assistindo no ao vivo. Ah, é aquele foguetinho que ele veio. Não, é o ouriço espacial, vamos botar assim. Ouriço espacial. Ouriço cristalizado espacial, né? Que é uma estética muito. Você olha, né? Você vê aquele berçário, aí você fica olhando, caralho, o cara, porra de berço maluco, perigoso pra caramba. Quem já foi pai, ou tem minimamente contato com o conceito de berço, você não vai ter pontas, né, agudas, cortantes, apontadas pra criança, né? Ou próxima criança, né? Aí você vê aquele berço, né? E tá lá o Jor-El, né, se despedindo da criança. Aí, não, ele vai se sentir sozinho, fala a Lara. Aí você vê, que porra que tá acontecendo? Aí vai, daqui a pouco bota a criança no berço. Eu falei, pô, essa porra dessa criança vai pra onde? Daqui a pouco vem descendo a outra metade da nave. Aí você vê que a nave é uma bola cristalizada com várias cristas pra fora. Eu falei, caralho, isso é o módulo de fuga. Puta que um pariu, que maneiro. Porque a gente, no gibi, a gente tinha visto a clássica, né? O foguetinho, né? Você vê em fóruns, né, sobre o personagem e tal, você vê sempre o foguete kryptoniano. Mas esse conceito de desenho que o Donner trouxe é espetacular. Aí a gente entra nas particularidades, porque, para além de ser um mero módulo de fuga, é, na verdade, a Universidade do Jardim de Infância, a EAD, em 3 anos de áudio de aula do... Eu diria mais, cara, é o protótipo do que vai ser depois a porra da Fortaleza da Solidão. Não, eu vou chegar lá. Aí, pô, o cara me bota um áudio de 3 anos pro moleque, né, que é bebê de colo, saindo de cripto a aprender. Eu vou citar algumas coisas que são ditas, né? Aqui, ó, na primeira, tá? Na primeira, ó, incorporado nos cristais diante de você está o acúmulo total de toda a literatura e fatos científicos de dezenas de outros mundos abrangendo as 28 galáxias conhecidas. Meu irmão, esse moleque vai chegar frustradíssimo no jardim de infância. Não, ele vai pior, não, é pior. Isso é até sacaneado em outro filme que todo mundo já deve ter visto, da DreamWorks, o Megamint, que o cara sai com a cabeção do Megamint, de tanto troço que tá na cabeça dele. Então, continuando, ó, a primeiro recorte, depois dessa informação inicial, né? Cagou pra referência. Do jardim. Cara. Jardim. O quê? Nada, continua. Não, você ainda tá prestando atenção no que ele fala, cara? Não, você não entendeu a parte do ignora ele, não? Então, continuando. Aí, na sequência, o primeiro, né, porque a gente vai vendo trechos recortados do Marlon Brando falando com o bebê Christopher Reeve. É, então, ele começa assim, o que Einstein chamou de sua teoria da relatividade? Porra, o moleque não tinha um ano, né? Aí depois pula o outro, aí já vai para um ano e meio, né? Provavelmente começando a falar. Ao levar essa equação complexa, seu poder máximo, meu filho, os primeiros escritos chineses apontam as relações complexas, provavelmente deve estar falando da dialética, né? Que era novidade para o Hegel, mas quando bateu a dialética do Hegel lá na China, ele fala, ah, não, aqui a gente chama de outra coisa, né? Deve estar sendo isso. Aí o moleque, depois que ele vai falar, o principal, ao levar a equação complexa ao seu poder máximo, meu filho, o principal desses poderes será a sua visão, sua força, sua audição, sua capacidade de impulsionar a uma velocidade quase ilimitada. Aí depois pula, corta, volta para outra coisa. A história inicial do nosso universo foi um mosaico sangrento da guerra interplanetária. Pô, o moleque, imagina o pequeno Kal-El falando com a tia do jardim de infância. Professora, o que que a gente vai aprender hoje? Ah, professora, toma aqui esse tubo de cola, não pode comer a cola, e você vai colar macarrãozinho na cartolina. E o moleque tá esperando falar de dialética, o moleque tá esperando, sabe? Porque ele teve um... Fissão espacial. É, porra, o moleque, porra, tava com um ano, ele tava escutando a Einstein, porra. Então, foi uma infância muito frustrante, academicamente falando, do pequeno Kal-El de Richard Donner. Para além disso, ele também, não só, né, esse grande, né, acúmulo de 3 anos de audioaula, né, do papai Jorel, né, você tem, ó, meu filho, fica tranquilo, papai está preocupado com a sua situação social no planeta que você vai. Então toma aqui esse cristal do programa Minha Fortaleza, Minha Vida, né? Que aí você joga no Ártico, que aí você vai ter sua casa própria, sua fortaleza própria, e vai dar tudo certo pra você, né? E tá tudo aí. Agora, lá, então, trazendo um comentário do nosso querido editor, o fudido Jorge Farifalco. Kal-El vai usar o macarrão e a cola para fazer um construto da teoria das cordas do Big Bang Theory. Né? Mas tá bom. Pra você ver. É tipo assim, o moleque não teve condições nem de comer terra, como é o tradicional da gente aqui, né? Tradicional da tua terra, né? Ué, você nunca comeu terra e ranho quando era moleque? Todo mundo fez isso. Tá bom. Vou continuar aqui. Bom, para agora é a minha nave, né? Minha segunda nave da conversa aqui. Eu trago nada mais, nada menos do que a Espaço Bobo 1 do filme SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Ou simplesmente a nave mais longa a passar numa cena de cinema da história da humanidade. E nós não brecamos para ninguém. Então, é uma coisa que eu tenho ainda um maior ranço do mundo contigo por ter me obrigado, muito obrigado, a assistir essa bexiga desse filme. Teu cu que tu me agradeceu depois, filha da puta. Porra. Cara, a Espaço Bobo 1, que aliás, vamos dar parabéns pro seu Mel Brooks, que quando ele zoa um negócio, ele zoa com perfeição, né? Que a Espaço Bobo 1 é obviamente uma trollada com as Star Destroyers do Guerra nas Estrelas, né? Porque espaço, o Spaceballs, o SOS... Os contra-torpedeiros... É uma porra de uma sátira a Guerra nas Estrelas e várias outras piadas espaciais no meio do caminho, né? O chefe, você conhece a história de que ele chegou a falar com o George Lucas? Ele... Sim! Oh, tô fazendo um filme assim, A gente falou isso no Paranerdia de SOS tem um louco perdido no espaço. De SOS tem um louco. Sim. Que só pra quem ainda não. O Spaceballs é a única paródia, é a única sátira de Guerra nas Estrelas autorizada pelo George Lucas. Não, mas diz que ele autorizou, mas ele fez um pedido, né? Que o... Não fazer brinquedos. Não fazer merchandising. Aí o que o filho da puta faz? No meio do filme ele bota merchandising! É o poder mais importante da galáxia. Filha da puta. Não, é outra coisa, chefe. Diz que ele pediu pra que o personagem do Bill Pullman, que é obviamente baseado no Han Solo, não usasse roupas que lembrassem as roupas do Harrison Ford no filme. Aí o cara, o Mel Brooks falou assim: beleza, ele não vai lembrar o Harrison Ford no Star Wars. Compensação, ele tá vestido, ele parece Indiana Jones. Né? Ele falou que não era pra aparecer o Harrison Ford do Star Wars, não o Harrison Ford do Indiana Jones. Tá, vale tá valendo. Vale que a Espaço Bobo 1 tem alguns poderes que só ela tem, né? Como, por exemplo, ser um Transformers... Não, como por exemplo, a velocidade burlesca. Porra, velocidade burlesca. Nossa, velocidade burlesca, cara. Porque vai o Lone Star. Aliás, vamos falar também da porra da motorhome espacial do Lone Star, né? Que é a Millennium Chicken. Não é a Millennium Falcon, é a Millennium Chicken. Cara, puta que pariu, botaram as asinhas na porra do motorhome e é a nave do Han Solo, né? Foda-se, né? Aí ele foge. Aí o caralho, o Dark Helmet do Rick Moranis. Nossa senhora. Saunders, o que que aconteceu? Como é que eles fugiram? Ah, eles devem ter hiperjatos naquela nave, senhor. E a gente tem o quê? Estalinhos? Liga a porra dos hiperjatos dessa nave também, Saunders. Ah, sim, senhor. A preparem para ligar os hiperjatos. Vamos para a velocidade da luz. Não, velocidade da luz é muito lenta. Velocidade da luz é muito lenta, senhor. Sim, vamos direto para velocidade burlesca. Velocidade burlesca? É, vamos embora pra essa porra. Caralho, vamos, vai. Caralho, essa porra dessa cena é maravilhosa. E claro, como você salientou também, né, o Transformer em empregada com um aspirador de pó do final do filme. Mais corretamente, a empregadona. A empregadona. Que bosta, também. A empregadona. Que... Chupa! E ele, o Lone Ranger, né, o Lone Star, ele usou o poder da salsicha para ela sair de chupar para cuspir. Meu Deus do céu. Em inglês faz mais graça. Eu quero não fazer paralelos, cara. Mas é pra fazer paralelos, é um filme do Mel Brooks. Eu queria perguntar pra você que manja mais dos Paranauê aqui. Essa velocidade burlesca da Espaço Bobo 1 não também é uma brincadeira com o gerador de improbabilidade infinita da Coração de Ouro? Cara, pode ter sido sim. Pode ter sido sim. Por quê? A ideia é que é uma velocidade mais rápida que a da luz. Né? Não existe. Tanto que o efeito visual dessa caralha, em vez de ser aquelas linhas retas que são as estrelas indo em velocidade da luz, é a porra de um xadrez, de uma manta de vovó. Sim. Xadrez, como o Jorge falou aqui nos comentários, ó. é a manta da vovó ao redor de todos. Que era a porra de uma manta xadrez no caminho pra estrela, entendeu? Aí... Eu tô lembrando aqui, vendo que a sequência é velocidade da luz, velocidade ridícula e velocidade burlesca. São quatro. É normal, velocidade da luz, velocidade ridiculous, que é ridícula, e velocidade ludrucious, que é a burlesca. Nossa, que coisa horrível, que massa. E eu tô, cara, eu sempre que eu comento isso, eu dou parabéns pro filho de uma puta do tradutor que me traduziu ludrucious para burlesca. Cara, eu acho que encaixava melhor na tradução. Não, mas ficou maravilhoso, cara. Ficou fantástico. Eu nunca vi uma palavra tão bem usada no vernáculo nacional, cara. Puta que me pariu. Vernáculo é a sua. Mas também. Também te amo. Mas o ludrucious é o quê? Esdrúxula? Ludrucious seria andrajoso. Exagerado. Burlesco. Perfeito. Burlesco. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Então tá, quem faltou falar? Jota, né, bebê? Tô faltando ainda? Quem não importa muito. Fala, amor. Ah, não seja assim, cretino, amor, do meu coração. Fala. Fica tite, Jota, fala. Fica tite? Não fica tite, não. Olha só, eu vou falar de... uma das sobrou para mim, né, falar de uma das naves mais icônicas da nossa cultura pop aí, que é simplesmente um prato de jantar, né, um prato de mesa, um prato normal, com foguetes. que são as naves de Jornada nas Estrelas, mais especificamente a USS Enterprise NCC 1701, que é a clássica maravilhosa. Não linda, esquecendo, Ana, realmente... de completar com mais o quê? No fucking A. No bloody A, no bloody B. No bloody C. É isso aí. Cara, o blood é mais apropriado na boca de um escocês. Vai, é porque na frase, no original é blood. Eu que botei fucking porque eu sou mal educado. As naves de Jornada nas Estrelas, né, não somente a Enterprise, elas são, assim... Eu sempre falei, cara, que porra de nave é essa? Por que a porra do foguete não tá grudado no prato? Pelo mesmo motivo que o corpo da Event Horizon também não tá ligado no motor, porra. Porra, né? Eu falei assim, como é que eu não pensei numa coisa dessa? Né? Tão lógica, tão simples, né? É, tecnicamente, o prato, ou como se diz corretamente, a seção disco, ela é pensada para, em caso de emergência de destruição catastrófica do núcleo de dobra, que as pessoas se alojem nela e ela se separe e afasta do resto. Nós só vimos isso acontecer também... de verdade uma vez no Encontro em Farpoint, no Encontro em Longínqua, que é o episódio piloto da nova geração. E eu não me recordo se aconteceu de novo em algum outro episódio. Eu tô tentando puxar de novo. Eu acho que aconteceu num dos filmes. Se eu não me engano, aparece. No. Caralho. É o Star Trek. Não lembro. É o do Romulo. É o que tem os Romulanos e o clone do Picard. É, muito estranho o clone do Picard. Clone Romulano do Picard. O clone Romulano do Picard. Entenda como você quiser. Eu não tenho certeza, mas eu posso ter ouvido isso em algum lugar. Mas observando a seção disco da Enterprise e de outras naves da frota, ela também talvez serviria como em caso de problemas muito sérios, de um módulo de colonização. Você não acha, não? Não parece? Não dá para ser uma grande base espacial? A federação tem como base a ideia de pesquisar novos mundos e tentar evitar o contato com civilizações que não estejam prontas para serem contatadas, né? Primeira diretriz. Não é feita pensando assim, que tá em colonização, só no papel, né? O que tá só no papel, né? Porque o que eles mais fazem é contatar com as pessoas, com tudo, né? Olha... tem ali um planeta povoado por formigas. Beleza, vamos lá fazer contato. Porra! Ah, mas aí a formiga, eles vão ser... Difícil você dizer que é uma forma de vida inteligente, né? Se bem que a gente não pode esquecer que eles foram pro planetinha pra fazer mineração. É, eles fazem colônia assim. Mas eles achavam que o planeta era desabitado até que eles encontraram uma pizza de rocha que... uma manta, uma pessoa coberta por uma manta. É, depois falam do efeito especial de Doctor Who. Olha só. É, não, porra, mas coisas... aquilo era uma criança, aquilo era 66, era o que tinha pra hoje, porra. Existem algumas coisas na nave, nas Enterprises principalmente, não, nas naves de Star Trek, assim, da Federação, né? Que são bem icônicas. É, quando a gente fala sobre Star Trek, a gente lembra sempre. Primeiro, assim, pra mim, é a ponte de comando, que é, porra, coisas mais lindas do mundo. Uhum. Né? Depois, a sala de... Para. A ponte de comando de todas as naves da Federação é a coisa mais mal pensada da história das naves espaciais. Que é a porra daquela cúpula que tá bem no meio da nave. Aquilo ali é um alvo. Vamos destruir a nave. Ó, onde é que é o centro de comando? É aquela porra daquela bolota no centro do disco. Eu admito porra. Que a posição dela em relação ao resto da nave é complicada, mas ali também os escudos são reforçados. Mas distribuição interna da posição da cadeira, do capitão, do primeiro, do segundo em comando, estando no entorno, as diversas estações assim distribuídas no entorno, aquilo é brilhante. Isso na nova geração, né, Ana? Porque na antiga é só o capitão no meio e a curiola toda em volta, né? Não tinha nem cadeira de segundo comando ali. Aí era ruim porque o médico não tinha nem onde sentar, né? Ele só podia ficar... Bom, a verdade é que na Enterprise o primeiro em comando acumulava o papel de chefe da equipe de ciências, né? Não, só no caso do Spock. É o caso do Spock. O Riker era só segundo em comando e trazedor de problema. Não, ele era o cara que descia pros planetas porque o Picard... Então, arranjador de problema, ele só descia pra arranjar problema. Ele porque descia pra arrumar mulher, cara. Vermelha, não necessariamente problemas. Ainda que agora lá, juntos. Só voltando uma coisinha rapidinho sobre a história do desacoplar da sessão disco, esse feature, né, essa apresentação da nave ganhou um quê a mais depois na série Voyager, quando foi apresentada a USS Prometheus, que era uma nave que não dividia só em duas, dividia em três partes, e as três partes atiravam. Ai, olha, que delícia! Então, me faz lembrar assim tanto Power Rangers, mas mais ainda lá. Não, parecia o Megazord mesmo. Era pra montar tipo o Megazord mesmo. Ah, eu tava pensando no Ultra Seven, que as naves também se conectavam. Por aí. Chiquinho, tua opinião sobre Jornada nas Estrelas. Apá, e suas naves. Rapaz, Jornada nas Estrelas, eu virei jornadeiro na pandemia, né? E concordo com o Android, né? Que diz que Guerra nas Estrelas é para crianças e Jornada nas Estrelas é para adultos. Porque, puta que me pariu, que série boba. Harold, eu tenho muita saudade de você, meu irmão. Eu vou falar pra você, eu confesso que eu fiquei ofendidíssimo quando ele falou isso, porque eu tinha, quando criança, visto a série original salteadamente, né, e eu achava super chato. Só que nos meus 40 anos, no ano que eu fiz 40 anos, né, que eu fui ter contato, falei, vou maratonar esta caceta em ordem cronológica. E meu irmão, que... Entenda isso como você quiser. Que série do caralho, cara. Que série do caralho. E eu reforço que essa coisa de desacoplar, esse anacronismo de desacoplagem da tripulação, né, adjacente à ponte de comando da Enterprise D, é que é foda. Essa historinha de falar, não, todas já eram desacopladas. Mostrou na série? Não mostrou. Então é anacronismo, é o papel aceita tudo, bota no fórum e tá tudo certo. Eu não sei se você já viu Eu não sei se você já viu o desenho. Sim, da série vi depois da série animada. Tem um episódio de Desacoplagem. Você tá de sacanagem que eu deixei passar batido isso. Tem um episódio que eles desacoplam a sessão disco porque acho que era uma ave de rapina Klingon, tava batalhando muito forte, eles tinham que desacoplar a sessão disco da sessão. Vou ter que rever, hein? É sério, eu tenho alguns livros e manuais antigos da Enterprise e se fala assim que era uma ideia poder fazer a sessão disco se desacoplar. Sim. Tá? Só que faltava grana. Sim, claro. Faltava grana. Eles não tinham dinheiro nem para fazer as naves de... Como é que se chama? Shuttle Base, né? As naves de apoio. Não, eles tiveram que inventar o teleporte para poder poupar dinheiro. O truque do teleporte era justamente pela dificuldade técnica de ficar fazendo navezinha entrar e sair, descer num planeta. E olha que a gente ainda conseguiu pelo menos... O maior Oi. Não, o maior genocídio institucionalizado da ficção, né? Esses teleportes aí. Sim, sim. O livro, a meta... Ele é partidário daquela história que quando o cara desaparece, ele morre, e quando ele reaparece, ele renasceu. É uma cópia renasceu, perfeita, não, foi clonado, mas né? Não é mais o original. É, tem um episódio, inclusive, da... Eu odiava. Tem um episódio da nova geração... Que o segundo em comando acontece justamente isso. Uhum. Né? E fica o dois. O sinal vai ser transmitido, bate no campo de força que o planeta gera naturalmente isso, a cada X isso, anos. Isso. E o sinal é reforçado para passar, só que o que eles não sabem é que, na verdade, uma cópia do sinal estava sendo refletido de volta para o planeta. Exatamente. Ficou lá, sei lá quantos anos. Gerando e foi Tom assim Riker. Que nasceu Tom Riker. Exato. E uma peculiaridade do Jornada nas Estrelas que me cativa muito é justamente esses conflitos éticos. Quem que é o Riker? É esse que a gente conhece, que a gente conseguiu teletransportar? Porque tecnicamente nenhum dos dois é o Riker original. O Riker original foi teleportado para baixo, né? Então, você tem dois. Eles são pessoas diferentes? Sim, porque viveram trajetórias diferentes. Tem um episódio na Voyager que tem essa mesma premissa de filosofia do teleporte, que é o Tuvix. Sim. Quando pegaram o Tuvok e o Nilix, levaram pro planeta, na volta ele trouxe como se fosse um cara só, né? Eles juntaram as duas personas numa persona só, e aí no final a capitã tem que bater na ética se é matar o Tuvix pra trazer o Tuvok e o Nilix de volta, se é ético, se não é ético, e o cara a cara... Esse detalhe, a melhor capitã da franquia. Sim, a Catarina Januária. Catarina Januária, foda o Win, porra. I love... Eu amo o café, eu bati nos bordes com ele. Tem café naquela nebulosa, né? É o café... Quero café! Vamos lembrar... Como é que ela diz? A melhor suspensão anaeróbica já criada pela humanidade. Eu queria fazer uma pergunta ainda dentro desse tema. Pergunte. Cada um de vocês, assim, qual é a sua nave favorita na franquia Star Trek? Ana. Gente, isso daí é uma jogada difícil. Porque cada uma delas tem a sua peculiaridade. A verdade é que não são tanto as naves que são especiais, mas são as tripulações, né? E se for pensar em tripulação, eu acho que uma que tem uma dinâmica maravilhosa e que gera muita discussão ética, filosófica, religiosa também, é da Defiant. Porque a Defiant é linda. Defiant é foda, cara. Meu, qualquer lugar onde Kira Nerissa esteja, por 5 minutos que seja, se torna relevante. Sim. Jota? Eu, cara, eu sou estranho, suspeito pra falar disso, porque eu vou falar... A que eu mais gosto é a primeira série de Star Wars que eu assisti. Star Wars não, foi... de Jornada das Estrelas, animal. Star Trek, que é a NC... A NCC 1031, que é a Discovery, né, cara? Pra mim, a mais linda de todas. Discovery é bonita. Discovery é bonita. Porra, né? Ela é retrofuturista. Aquela né, porra daquele prato giratório no meio dela. Não, lave sua boca. Prato não, ali é um cortador de pizza. Um cortador de pizza. É que acho que ele nunca viu a Reliant, que tem muito mais cara de cortador de pizza. Chiquinho, qual seria a sua nave favorita da franquia? Concordando em gênero, número e grau com a camarada na luz, porém, discordo do voto da relatora. Eu vou fazer aqui a minha sustentação oral. Ai, meu Deus. Adoro, delícia. Em cima da dinâmica de tripulação ser, na verdade, o coração da nave. E por essa dinâmica apartada da segurança da comunicação e da distância segura para com a Federação, a Voyager, da melhor capitã de todos os tempos, é a melhor nave de Jornada das Estrelas. Por quê? Porque a Voyager, ela não reúne só a Federação. Ela reúne os Maquis, ela reúne a porra... Os Maquis não, a galera do outro lado da galáxia desconhecida, do quadrante desconhecido. As dinâmicas muito mais interessantes. Um perigo iminente... Né, que a gente achou que tinha sido suplantado lá atrás com o Careca, e não, ele está ali, só que está num quadrante que a gente não conhece. É muito intenso a dinâmica das relações da Voyager, porque elas não estão sob a segurança comunicativa e de braço de aconchego que tem todas as demais naves da Federação. A Voyager tá na merda, tá sozinho e tá torando geral no quadrante desconhecido. A Voyager é a melhor nave. Eu vou te nave. Dizer mais, Chiquinho. Eu vou te dizer mais. Tem mais um motivo pra Voyager ser a melhor nave. Não é a minha escolha ainda, não. Calma, tá? Eu acho o que você é a sua, viu? Vamos lá. O doutor. Tem o doutor. Tem o doutor. Tem o doutor. Pronto, acabou. Holograma médico de emergência ao seu dispor. Porra. Vamos lembrar agora, agora, peraí, que eu tenho que dar meu voto. Com licença. Vale. Não quero discordar de nenhuma de vossas excelências. Todos escolheram excelentes naves. Teve, inclusive, um pouco de inveja da dona Ana ter escolhido a USS São Paulo, que eu adorava essa nave também, tá? Mas em questão de design, cara. Uma nave que eu olhei o design dela, eu me apaixonei na mesma hora, foi a USS Protostar de Eu sabia, Prodigy. Tami! Ah, ele é lindo, sim. Em cara, formato de gota, coisa mais linda do porra, mundo. Porra, o design em gota da nave, veio de seu prato, né? Um negócio assim mais aerodinâmico. E as três nacelles, inclusive a nacelle Protostar, cara. A nacelle de correnteza de protoestrela. Puta que pariu, que design ela lindo. Ela tem uma vantagem caralho. Específica, que é ter uma januária pra chamar de sua. É, ela tem uma januária holográfica, é verdade. Que depois acabou tendo duas, né? Porque tem tanto a holográfica quanto a Catarina, a januária verdadeira também. Olha aí, ó. Pronto. É, eu vou falar um Orconcur, porque se parece muito com a Protostar, que é a Orvalho. Orvalho, cara. Chiquinho, você já viu Orvalho? Seriado de sátira, a Jornada nas Estrelas, feito pelo Seth MacFarlane, Seth Rogen? Não. Cara, é muito engraçado. Eu ainda não consegui ver ainda os decks inferiores, porque eu não achei cópia dublada. Aquele da Nickelodeon, o botão de piu-piu também, né? Não assisti. Botão de piu-piu, tu tá falando da Prodigy? É, a Prodigy, isso daí. Botão de piu-piu, é, porque a prévia, né? Era. Como é que é? Push the piu-piu button, né? O garoto fala. Pior que tem, não tem, não tem, não tem. Então, eu associei. botão de piu-piu. Mas é, pô. Então é a associação minha ou do diálogo do trailer, né? Então... Não, pior que tem essa porra. Puxa de piu-piu. É, aperta o botão de piu-piu, porra. É, sabe? Mas a nave é linda. Esses dois eu não vi ainda. E esse último agora eu não tive acesso ainda também pra poder ver. Eu só vi até a segunda temporada do Picard. Delícia. Ah, delícia, delícia, você vai me desculpar, mas não é delícia, não. Tava bom na primeira temporada, na segunda eu acho que o pessoal perdeu a mão. O nome do capitão aqui é uma delícia. A Picard. Você viu? Entendeu? Ele gosta do careca. Não, nem eu, foda-se. É, ele gosta do careca, roliço. Entendeu? É, o número um do Xandão. Ai, ai, ai. Tá bom. Ok, então vamos encerrando por aqui. Chiquinho, querido amigo, rei da bigodeira, por favor, suas considerações finais e jabá para o vício leva ao ócio. O ócio leva ao vício. Oh, eu tô aí nessa brincadeira aí de ser blogueiro ainda, né? Tem muita gente que desistiu, né? Tem muita gente que largou de mão e só está em rede social, né? Aí tem que ter 1000 redes sociais, porque nem todo mundo tem a mesma rede social, né? Então eu ainda estou no esquema do blog. Então as besteiras interneticas minhas, você vai poder ler, escutar, assistir, tudo concentrado lá no Ócio Leva ao Vício, tudo junto, sem acento, no melhor estilo Jô Soares. .blogspot.com Lá você ouve o OcioCast, vê o Ocio TV, vê os artigos que eu escrevo, que eu descobri que eu sou articulista, né, recentemente, tem uns 2 ou 3 anos, eu achava que eu era só um blogueiro. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou um articulista, pois eu escrevo artigos. Enfim, então vai lá, você pode até acompanhar os diários, né, da criação da bala, um sistema genérico de jogo de papel, que é como eu chamo RPG, né? E lá nos Aforismos Cispró você vê, em breve vai sair um, ou esse final de semana, ou no próximo vai sair, né, mais uma matéria do diário de criação da bala, né, os Aforismos Cispró, exaltando que você, na qualidade de desenhista de jogo, você tem que estudar matemática, né? Para você fazer um negócio conciso, um sistema de regra bom, né? Sem virar as costas para essa tão rica matéria, muito defenestrada por todos. Olha só a palavra predileta do chefe, apareceu. Defenestração, com certeza. Eu adoro quem seja defenestrado. Até a matemática. Falando em pessoas que eu gostaria de defenestrar, Jota, suas considerações finais, faz favor. Eu sou um cara extremamente apaixonado por ficção científica e estou me enveredando em caminhos nunca antes visitados por pessoas da minha idade, né? Então, por isso, eu peço ajuda sempre do Nerdmaster para me mostrar coisas mais da época dele. Aham. Teu cu tá bem também, né? E eu queria, assim, falar para vocês, assim, que visita lá o blog do Paranerdia, que a gente tá postando bastante coisa lá no blog, né? Tem o nosso podcast, aparece lá, quem tá ouvindo aqui no YouTube, aparece lá no blog, paranerdia.com.br. Dá uma olhada no nosso conteúdo lá, porque tem muito conteúdo do Água de Moringa também, tem conteúdo do Hiperfoco falando sobre coisas qualquer que vem na minha cabeça, e também coisas sobre cordel, né? Ultimamente eu fiz uma entrevista aí com um dos maiores cordelistas aqui do Nordeste, que é um cara chamado Chiquinho de Alemar, um mestre de cordel. Então, gente, aparece aí, né? Também dá uma ida lá no YouTube do Paranerdia e... Dá uma moral lá nos vídeos novos, estão saindo todos os dias, 2 vezes por dia, vídeos novos lá no Shorts. Cara, tem muito conteúdo bacana. Um beijo. Muito bem. Donana, rainha dos pôneis, Ruvian de coração e Trekker na essência. Suas considerações finais, faz favor. É, Ruvian de coração, porque como a tarde do coração tem espaço para muitas naves espaciais, inclusive aquelas sobre as quais nós nem lembramos de falar. Já pensou quanta coisa tem em Babylon 5, chefe? Ficou totalmente fora? Tem, inclusive já é o gancho para o senhor querido ouvinte. Por favor, faça um comentário e comente a sua nave favorita, das quais a gente não falou. Tem muita coisa que a gente não falou, né? Pois é. Às vezes a gente até acaba descobrindo uma série nova, diferente. Por quê? Porque ela tem uma navezinha legal. E a gente acumula, e a gente acumula também para a parte 2 dessa... Então, era o que eu queria falar, assim. Se você achou que a nossa lista é uma lista superestimada, velho, faz tua lista e manda pra gente. Quem sabe a gente não faz isso, talvez nunca. Faça tua própria lista com jogos e prostitutas. É. Manda pra gente, quem sabe se a gente não aproveita jamais a tua lista. Não, mas a nave que puta tinha que pariu, isso, jamais, é sacanagem. Ô, Nerd, mas não vou dar, não vou dar. A nave que tinha isso aí de jogos e prostitutas era a Serenity, né? Também, mas a Planeta Express também tinha, tá? Opa. Porque o Bender tava lá, lembre-se disso. Eu tenho que assistir Firefly. Eu tenho... Precisa. Firefly é curtinha, cara. Não tem como se perder disso. Tem cópia dublada de Firefly? Muito bem, então. Tem cópia dublada de Firefly? É possível que haja. Imagino que sim. Se tiver, eu vou caçar e te bato, tá? Show. Então, gente, o meu recado é esse. Vejam as séries que a gente sugeriu, no que dá pra ver, né? Espaço 1999, boa sorte, se alguém achar, me avisa. Marco velho, socorro! É. Não, porque essa série é velha. Nossa senhora, nossa. Se tem alguém que vai achar, é o Marco velho. Marco velho acha tudo, velho. Bom, então é isso. Queridos amigos, ficamos com essa por aqui. E como sempre... Vida longa e próspera! Muito bem! Got a nerd mail. E aí, pessoal? Agora é a hora de agradecer àqueles que ajudaram o podcast a continuar gerando conteúdo que todos gostam, os mecenas. Se você quiser ser um, basta ouvir o que eu disse lá nos recados, lá no começo do episódio, belezinha? Vamos aos mecenas que já nos ajudam. A Ana Carolina Martins, a Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, com suas maravilhosas vídeos-respostas, Emílio das Costa Mansur, Guto Lima Santos, o J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, o Sérgio Cabral lá do blog Sexta-feira Clássica, a Suelen Nastri e, por último, mas não menos importante, o nosso querido Valdir Fumeni Jr. Gente... Vocês que já são mecenas, muito obrigado por sempre ajudar a gente a continuar gerando esse conteúdo que vocês tanto gostam. E eu peço que continuem sendo. E além disso, você que não pode ser padrinho, ajude a gente divulgando a palavra, que também é tão importante quanto. Ok? Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!